Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. As cinco melhores pop hits. Target Radio. Summer after high school when we first met. We make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Todo mundo ama Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente início de semana, baby. Tudo na paz de Deus por aí? Eu espero. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the Greatest Network. E rolou aqui na Target o Pop Hits da Manhã, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da manhã de segunda, som de Katy Perry, The One That Got Away. No segundo lugar, Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Posto de número 3 para Bruno Mars, It Will Rain. A quarta colocação pertence a Jessie J, Domino. E o quinto som mais votado na manhã foi Whenever, com Black Eyed Peas. E pra tarde, claro, tudo pode mudar. mudar, baby. E você manda por aqui. Clique no portal e participe. Aproveite, é claro, para se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento em www.targetw.com. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã, um grande beijo pra Beatriz Marinelli, ela que é de Mirante, São Paulo. E tá afim de ouvir som de Selena Gomez, And The Sin, Who Says, que já tá rolando por aqui. Pop Hits volta à tarde. Bye, bye, baby. Internacional Target Radios, referência para o mundo.